A Diretoria de Vigilância em Saúde confirmou a primeira morte de macaco por febre amarela no município de Gaspar. O macaco foi encontrado morto no dia 28 de janeiro, no bairro Belchor Alto. Nós vamos conversar agora com o secretário municipal da Saúde, Dr. Júnior, para sabermos sobre essa confirmação. Dr. Júnior, foi confirmado então o macaco morto encontrado no Belchor, estava com febre amarela, e a partir de agora, o que a Saúde pretende fazer, intensificar essa vacina também aqui em Gaspar? Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia aos ouvintes da Rádio Sentinela. Bom, Gil, como a gente já suspeitava, realmente o macaco foi diagnosticado com febre amarela. Isso é mais um alerta para chamar a nossa comunidade, para quem não fez a vacina, procurar uma unidade de saúde. Não só aqui em Gaspar, né? Nessa semana também tivemos o macaco Pomerode, Blumenau e de Indaial também confirmando positivo. Isso significa que a doença está muito próxima da gente. Então, é um apelo que eu faço à nossa comunidade. Quem ainda não se vacinou, procure uma unidade de saúde. Todas as nossas unidades têm a vacina disponível. O que a gente não quer que aconteça é um procura em massa de repente, e aí sim a gente pode ter falta de vacina. Mas a gente já está com essa campanha desde 2018, 2019, intensificamos, pedimos, né? E como ainda a gente não tinha nenhum caso próximo, pessoal, ainda não veio todo mundo. Nós estamos com uma estimativa de praticamente 60% das pessoas de Gaspar vacinada, e isso ainda é um número muito baixo. A partir do momento que acontecer casos em humano, a preocupação para a gente é muito grande. Secretário, na manhã desta quinta-feira foi confirmado um registro de febre amarela em humano na cidade de Pomerode. Isso também preocupa, é claro, a nossa cidade? Com certeza, Gil. Já tivemos um caso em Blumenau, agora um caso em Pomerode, e vale salientar que a febre amarela é uma doença muito grave. Se ela não for diagnosticada precocemente e não for tratada precocemente, o caso de óbito é muito grande. Então fica aí o alerta. Desde o início, quando a gente começou essa campanha, o nosso prefeito Kleber, ele pediu para a gente dar uma intensificada muito grande, para a gente não deixar acontecer nenhum caso aqui no nosso município. A nossa parte a gente está fazendo, que é destinar as vacinas, mas que a gente não tem como ir lá na casa das pessoas e trazer ela para a unidade. Então é o que a gente pede, né? Não deixe para depois. Venha logo, se vacine. A gente tem a vacina em todas as unidades. A gente não pode deixar acontecer aqui no nosso município um caso de febre amarela que depois é complicado para a gente conseguir controlar. Secretário, existem ainda 144 casos em investigação no estado, mesmo com alerta da saúde do município. Como é que foi a procura dos munícipes para a vacinação no último sábado, juntamente com a vacina do sarampo? Bom, Gil, tivemos uma grande procura, tanto do sarampo como da febre amarela. Tivemos um número muito bom, tá? Mas ainda insuficiente para o que a gente precisa vacinar. 60% ainda é um número muito pequeno. A gente tem que atingir pelo menos 90%. Eu sei que desses 40%, tem muitos que já se vacinaram antigamente, que de repente não tem mais a sua carteirinha, né? Então pode ser que esse número aumente um pouco. Mas fica o alerta, aquele que tem dúvida, também procure a unidade. Às vezes você acha que se vacinou, não tem essa certeza, então procure a sua unidade, mesmo que não tenha que tomar a vacina, que já tenham tomado, mas para a gente ter certeza e colocar nos nossos cadastros. Pessoas até que idade deverão tomar a vacina contra a febre amarela? A partir dos 9 meses. E pessoas acima de 60 anos precisa ter um diagnóstico médico para ver se ela não tem nenhum problema. Mas é para todas, depois de 9 meses, para todas as idades. E as unidades de saúde todas estão preparadas com as vacinas? Com certeza. Estamos com todas as nossas unidades com vacinas para atender o nosso público. Ok, secretário. Muito obrigado pelas suas informações. Obrigado, Gil. Obrigado mais uma vez à Rádio Sentinela, sempre sendo amiga da saúde de Gaspar. Nós conversamos com o Dr. Júnior, secretário municipal da Saúde de Gaspar, nos falando sobre a confirmação do macaco encontrado morto com febre amarela no Belchor Alto e também sobre a intensificação da campanha da vacina contra a febre amarela no município de Gaspar. Da Secretaria Municipal da Saúde, Gil Dias, para a Rádio Sentinela.